quero a prova do teu beijo, amor. Sei que é doce pra caramba. Quero ficar com teu cheiro, amor. Se a mão da gente vai se acabar, tem tempero teu segredo, amor. Me deixa de pé na bamba. Vem baixar no meu terreiro, amor. Mas é que sou eu que vou cantar. Vem pra cá, meu bem, que caia no meu samba. Oi, oi, oi, oi, oi. Entra no meu clima e vê se não descamba. Chega pianinho no compasso miudinho, meu benzinho com carinho. Pode vir que é maneiro. Vi que tem cavaco, tem pandeiro e tem tantã. Tem pagode no pedaço e alô som o tempo inteiro. Chega pianinho no compasso miudinho, meu benzinho com carinho. Pode vir que é maneiro. Vi que tem cavaco, tem pandeiro e tem tantã. Tem pagode no pedaço e alô som o tempo inteiro. Vem pra cá, meu bem, que caia no meu samba. Yo, yo, yo, yo, yo. Entra no meu clima e vê se não descamba. Vê se não descamba. Quero a prova do teu beijo, amor. Sei que é doce pra caramba. Quero ficar com teu cheiro, amor. Se amando a gente vai se acabar. Tem tempero teu segredo, amor. Me deixa de pé na bamba. Vem baixar no meu terreiro, amor. Mas é que sou eu que vou cantar. Vem pra cá, meu bem, e caia no meu samba. Entra no meu clima e vê se não descamba. Vem pra cá, meu bem, e caia no meu samba. Entra no meu clima e vê se não descamba. Chega Fernandinho no compasso, Mauricinho e o Henrique com carinho. E o Leandro é maneiro, tem um cosmo com cavaco, tem pandeiro e tem tantã. Tem bigode no pedaço e alô som o tempo inteiro. Chega Fernandinho no compasso, miudinho, meu benzinho com carinho. Pode vir que é maneiro. Vem que tem cavaco, tem pandeiro e tem tantã. Tem pagode no pedaço e alô som o tempo inteiro. Vem pra cá, meu bem.